Ok, então. Edu, enfora com o cachorro aí. Ô, véi. Só posso garantir que não é por conta dos meus gatos. É o Shun, o Shiryu e o... O Yoga. Yoga. Ah, ok. O Yoga e o Shun devem dormir bem juntinho. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, pessoal, eu acho que eu ouvi um gatinho. Oi, entregou isso aí. Que isso? Que isso? E junto aqui conosco, ele, Zupão. Fala, galera, beleza? Então é isso aí, bora gravar essa maçã aí. Terceira temporada da maçã aí. A minha pergunta é, será que a terceira ela já tá mais podre? Ela tá renovada? Tipo, mano, sei lá, velho. O que quer dizer terceira, mas que maçã, aí, entendeu? Será que a terceira já não tá um pouco saturada? Pois é. Então, o que seria isso? Vai saber. E pela voz, vocês viram que ele também está aqui, né? Ele, Ricardo Spider! Olá, habitantes. Estamos aqui, né? Pelo menos o que resta de mim está aqui. Então, hoje, né? Comemorando aí o retorno, né? Do falecido. A frase de incentivo é a seguinte. Não é o mais forte... Nem o mais inteligente que sobrevive. É o mais de boas. A noticiana não concorda com isso aí, não. Cara, com o tempo ela vai concordar, acredite. Ah, ok. Então tá. Então eu confio. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, como sempre vocês sempre estão sabendo, né? Hoje nós vamos falar novamente sobre desenhos. É a nossa terceira temporada de desenhos aí. Desenhos, né? Desenho não é anime, né, gente? Né? Desenho é desenho, anime é anime. É isso aí. Não façam que nem o Febrini que diz que anime é desenho japonês. Caramba. Que pariu, hein? Mas, antes, né, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dados os recadinhos da Desert Studio, agora é a hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, cara, se você também é da turma dos baixinhos da Xuxa, você também é um baixinho querido, você pode ir lá fazer parte da nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast. Ou então no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você vai de táxi, né, porque você sabe, tava morrendo de saudade da gente, então você pode tweetar a gente lá no nosso perfil do Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você também treinou o seu cachorro para ser um campeão, para ganhar a competição, então você tem que se juntar lá na nossa página da Alvanista, o nosso perfil lá, é o @machinecast. Agora, se você é daquela turminha do sábado animado que fica ali já de manhã, todo dia antenadinho no final de semana, já ligado no seu telefone, então você pode se juntar a gente no nosso grupo do Telegram, que lá a gente não perde tempo, o tempo todo é muito animado lá. Seja sábado, segunda, terça, todo dia é animado. O link tá embaixo na descrição. Certo, pessoal. Então, não esquecendo daquela famosa, né, a tradicional indicação. Se você escutou aí o MachineCast, gostou, achou bacana, então por que não ajudar a gente aí divulgando, indicando para uma pessoa? Então hoje a indicação é bem simples. Indique aí para uma pessoa que está desempregada, entendeu? Porque no final das contas ela pode escutar o MachineCast, pode melhorar um pouco o humor dela e ela pode até, quem sabe, arranjar um emprego ou ir melhor na próxima entrevista de emprego, né? Vai que numa dessa acontece isso aí. Então, é isso aí. Indique pra essa pessoa aí que você vai ver que ela vai gostar. Ou vai te xingar, né? Não sei. Bom, então, dado aí os nossos recadinhos, vamos nos preparar aí pra começar a falar sobre os desenhos, certo? Então, vamos pro cast! We'll be right back. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Bom, pessoal, voltamos aqui e vamos começar a falar dos nossos desenhos. Mas antes, né, da gente começar, eu gostaria de perguntar aqui pra vocês. Gente, o que vocês estão assistindo de desenho animado hoje? Eu, recentemente, pra não dizer o que eu acabei hoje, eu fiz uma maratona aí do desenho da Liga da Justiça, porque eu tô desde a época que saiu lá, né, que eu não assisti, eu vi episódios, assim, esporádicos, por causa que eu trabalhava durante a manhã, então eu só via no dia que faltava, era um feriado, alguma coisa assim, então eu vi muito pouco do desenho da Liga, era muito legal, porque eu já assisti o Batman, assisti o Super-Homem, e aí recentemente eu terminei a maratona, foi muito legal, vi as duas temporadas da Liga da Justiça, depois as outras duas temporadas de Liga da Justiça Sem Limites. E vocês, o que vocês têm assistido aí, Spider? Putz, cara, eu tenho de desenho, eu não tenho assistido nada, assim. Pra dizer que eu não tenho assistido nada, eu tenho assistido anime, eu tenho visto Dragon Ball, então isso não conta, né? Porque anime é anime, desenho é desenho, então... É, tá certo. É isso. Então, é isso, é o que eu tenho conseguido. Desenho mesmo, não tenho conseguido, não. Zupa! Cara, eu tenho assistido... Quando eu paro pra assistir alguma coisa, porque tá foda... No Netflix, eles têm várias temporadas perdidas de Pokémon lá, né? Então, cara, eu comecei a ver alguns... Rever a primeira temporada do Pokémon, aquela Indigo League. Que lá no comecinho, os primeiros episódios, assim, que... Que é só o que presta, né? Exatamente. Só os mais que, legais, assim, Pokémon, cara. Não é desenho, viu? Tá bom, então eu vou falar mais um desenho aqui. Pokémon é anime, caralho, porra, velho. Eu queria saber, lá no Japão, como é que eles chamam? Se é tudo pra eles é anime, ou se tem algum desenho... Assim, algum... como é que tu chama queijo Minas em Minas? Então, mas e algum desenho ocidental? Que porventura como é que tu eles chama, possam assistir lá. Como é que tu chama relógio suíço na Suíça? Safado você, viu? Entendeu? É assim que funciona. Tá, como além que se desse, chama tenho... música popular brasileira no Brasil? Hã? Hã? MPB? É, mas aí você tá no Brasil, aí o exemplo não vale. É. Zupão, tô te defendendo, seu bosta. Ai, caraca. Caraca. Vamos lá, além desse aí, no Netflix tem uma... Estreou há pouco tempo uma temporada lá de desenho mesmo, do Guardiões da Galáxia, que é bem legal. Olha aí. Pega a linha do filme. Mas o Guardiões tem... da Galáxia é um anime americano, não é? Ah, vá pra puta que pariu, tio. Edu, fala aí, Edu. Então, anime americano, cacete. Né, velho? Então, cara, de anime americano, eu tô assistindo. Anime americano é boa. Não é, velho? Boa. Eu tô assistindo aí na Netflix também. Eu terminei domingo agora a segunda temporada do Star Wars Rebel. E o último episódio da segunda temporada valeu a espera da temporada inteirinha, porque foi muito bom. E... Tô terminando também a terceira temporada do Avengers Assemble, que até que é legal, essa terceira temporada agora eu achei que tá legal. Eu assisti alguns episódios, achei legal também. E quando eu acabar ela, eu planejo ver em seguida o Guardiões da Galáxia. Tudo Netflix. É bem legal. Eu vi alguns do Star Wars Rebels também, é bem legal, cara. Bem bacana. Não. A gente tava falando de coisa boa e o outro vem com Star Wars. Para. Deu, chega. Peraí. Para. Pera aí, para mesmo. Podemos tirar o desliga, time e continuar nós três aqui a gravação. Vamos lá. Droga esse safado aí. Olha aqui. Anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime. Porra! Bom, então agora vamos começar a falar dos nossos desenhos legais, desenhos de verdade aí, certo? E então... Que isso? Que isso? Que isso? Tá atrasado. Isso aí. Assim, sozinho? Não, tipo assim, os desenhos de verdade, né, velho? Tipo assim, como o resto, tudo que a gente falou agora não é desenho, não. Agora que a gente vai falar não de é, desenho cara, bom. Não é, cara, desenho de hoje em dia não é mais desenho de raiz, assim, sabe? Tudo desenho Nutella. Caraca, essa porra desse Nutella de novo. Pior que eu mesmo caralho. Tenho que concordar. Como vocês já devem imaginar, né, eu fiz aqui um sorteio honesto. Lógico, que saudade de sorteio honesto. Sempre. E, né, saiu, né, saiu errado aqui, não sei o que aconteceu. Saiu o Spider primeiro, olha aí. Mas, puta que pariu, hein. É pra acabar com o motorista mesmo, hein. É pra testar o engajamento puta do Spider aí agora. Pariu. Vai lá, Spider, fala aí, Spider, um desenho então, aí que já tu gostava que é, muito. Já que é pra começar, vamos começar ferrando já. Que é pra começar com o caminhão, caminhão basculante descendo a rua sem freio, tá ligado? É esse caraca, esquema. É o Optimus Prime. O desenho que eu vou falar aqui é o Snoopy. Puta que pariu. Puta merda, mano. Ah, desculpa, esse desenho não existe. Que não existe? O que você tá falando? Não existe, Snoopy não existe. Tá, quer falar de Peanuts. Não, o nome do desenho é Charlie Brown. Não, não, vá é se Peanuts. Ferrar. Você já começa com intriga já. Eu vou desconectar mas você, já que tá na minha é vez Snoopy, mesmo. O nome do desenho não é Snoopy. Como é o nome do desenho? As Aventuras de Charlie Brown? Não, né? O nome assim? Do desenho é Peanuts, original. É no Peanuts. Brasil, ah. Snoopy. Você pode pegar não, qualquer cara. Abertura tradicional em português da época da TVS. Eu aí, acho que é Snoopy, Snoopy mesmo, velho. Você não vem com intriga, Timplo. Esse teu mundo autista aí não conta. Cara do céu, cara. Eu posso estar tá muito equivocado, cara, mas eu acho que o nome digita aí agora era... no YouTube e pega Snoopy abertura. Ah. Ou põe a Charlie Brown abertura que vai passar a Snoopy abertura do mesmo jeito. Só não cara, pode ser Charlie Brown Jr. Era a turma do Charlie Brown, cara. Mas eu não sei o logo na abertura como é que era. Eu não lembro não como é que... Cara, Snoopy, cara. Pelo amor de Deus. Não, o desenho é sensacional, cara. Pô, o Snoopy é muito foda, cara. Mas agora o Tim Blue tá procurando lá pra ver se é ou não é. Não, tô procurando, porque o nome do desenho não é Snoopy. A Turma do Charlie Brown é o nome da do onde? Desenho. Da onde? Nunca vi Turma do Charlie Brown. É, a Turma do Charlie Brown é o nome nunca, do desenho. Cara. É, tô te falando. Nem a pau, nem a pau. Abertura do Snoopy aí, rede de SBT aí, ó. Não, é a Turma do Charlie da Brown. Da onde? Você viu a abertura aí? Falou Turma do Charlie Brown na abertura? A Turma do Charlie Brown. Hadouken! Game over! Ladies and gentlemen! Pelo que você tá falando, pode ser que em algum... É que tinha duas dublagens, né? Pode ser que na segunda dublagem seja a Turma do Charlie Brown. Mas eu conheço a primeira dublagem. Então pode ser que você tenha alguma razão aí. É, no vídeo aqui não fala o nome não, mas é The Charlie Brown and Snoopy Show. É? O show do Charlie Brown e Snoopy. Mas não fala isso, o nome em não. Português é a Turma do Charlie Brown e Snoopy. Então olha aí. Então você tem certa razão, então. Talvez ó, na segunda viu? Dublagem. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu sou louco! Eu não tô louco! Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Pois é, saudosa turma do Charlie Brown, cara. Cara, o Spider, eu ainda fui ver o videozinho ali que tu falou, ah. Ainda peguei justamente um dos episódios mais nostálgicos que tem do Snoopy, cara, que é quando ele vai pro circo por causa da Poodle lá. Ah, sim, sim, sim. Puta, muito massa, muito massa. E ele virou cão de circo, e aí o nome, a guria chamava ele de Beagle. E eu achava que era um nome, mas era por causa da raça, olha só, que putaria. É, porque a dublagem era uma beleza naquela época, né, cara? Tudo legal, e quando ele resolveu ir embora do circo, e aí ela não quis ir, né, ele voltou sozinho, ele chegou em casa, abriu a porta, depois de não sei quantas semanas fora de casa, abriu a porta, foi na geladeira, comeu um sanduíche, foi pra cama dele chorar. Eu lembro dele pegando a trouxinha, assim, fazia um cabo de vassoura, isso, uma trouxa, zarpando fora. Assim. Cara, o episódio bom, legal, cara, do Snoopy era aquele que ele sentava em cima da casinha dele e voava, como se fosse um avião da Segunda Guerra. Não, não é o nome assim. do passarinho. Como é que é o nome do passarinho? Esqueci. É Woodstock. Woodstock. Woodstock. Ele sentava no colo do Snoopy e aí ele que pilotava. As orelhas do Snoopy viravam um helicóptero. Cara, muito louco, velho. Era muito massa, era... O Snoopy vem do Jeep, né, o Spider? Que é, T-Blue? O Snoopy vem de história em quadrinho, não é? É, ele vem de umas tirinhas, na verdade ele era publicado no jornal, né, em tirinhas. Uh-huh, tirinhas de jornal. Sim. É. Eu colecionei durante muito tempo as tirinhas do Snoopy, assim, aqui no Brasil. Tinha um caderno que eu só colava as tirinhas, assim, todo dia eu ia lá no jornal, cortava as tirinhas e colocava, assim. Olha só. O Snoopy era muito legal, velho. Muito legal. E uma das coisas marcantes que tem do Snoopy... Que é o Edu, tu quer falar alguma coisa? Não, pode ir. É que eu tô empolgado aqui com a porra do desenho. Uma das coisas legais que tinha no Snoopy, muito marcante, eram os adultos conversando, cara. É, o... Ah, então eram os adultos, né, cara? Eu tô tentando lembrar aqui, velho, tinha alguém no desenho que falava igual o sino. A mais tradicional era a professora, né? Que era a que mais falava, assim. Então, eu uso a referência da professora até hoje, né, cara? Quando alguém fala alguma coisa, eu não entendo nada. É, a voz de trombone. Eu tenho coisas aqui. Senhora? A resposta é 12. Não é? Talvez 6. E os adultos não apareciam, né, cara? Tem alguns desenhos que tem isso, né, cara? Não aparecem. Só aparecem os pés ou o rosto. Não aparece. Eu não entendo. Eu nunca entendi o porquê. E eu me lembro, assim, de cabeça de 3 desenhos. Que seria o Snoopy, Tom e Jerry e a Muppets Baby. Eu também lembro desses 3. É. Mas eu acho que a ideia de não aparecer o adulto... Qual conceito, era exatamente para ter a perspectiva de criança, né? Inclusive em termos de altura, né? Porque você sempre tá abaixo da linha da cintura, você olha o mundo por baixo. Acho que é mais ou menos isso, para tentar, sei lá, melhorar a empatia aí nesse caso, né? Sim. Outra coisa extremamente marcante no desenho do Snoopy era quando ele ia chutar a bola lá. Sempre. É, cara, tipo os planos infalíveis do Cebolinha que nunca dão certo, sabe? A gente sabia que ele nunca ia conseguir chutar aquela bola. Era muito massa, cara. E tomava eu não lembro o nome, capote, eu não, né, lembro o nome da menina que acho segurava que é a bola. Eu não lembro. Era a Lucy, enfim, era a Lucy, sim. Lembro de uma vez que ela tava segurando a bola e ela não estava esperando ele. Ah, não. Foi um dia que ele ficou invisível. O Charlie Brown ficou invisível. E aí ela tava lá segurando a bola e aí ele começou a vir, né, correndo, hoje eu vou conseguir, e aí em câmera lenta. Aí no meio do caminho ele ficou visível e ela viu ele, e ele não tava sabendo que ela tava vendo. Aí quando chegou em cima da hora ela puxou e ele caiu. Cara, foi muito engraçado, cara, muito engraçado. Cara, Snoopy era sensacional, cara, tem altos episódios legais, assim, e os personagens eram muito carismáticos também, né? Sim, tem aquele episódio também que o Snoopy virou dos cachorros lá no gelo que ele tava sonhando, vocês lembram disso? Não, isso aí não. Não. Que os lobos, o cara prendeu ele numa daqueles trenós, num trenó que era puxado por lobo. Na verdade não é lobo, né? Os huskies, né? Os cachorros. Uhum. Né? E aí ele tava, e o cara jogava carne pros cachorros comer, ele ia comer, os cachorros se botavam nele, e ele ficava no cantinho. Até que um dia ele se enfezou e enfrentou os lobos, tudo. E brigou com o lobo e deu um pau no lobo e aí comia toda a carne sozinho. Cara, esse episódio é muito legal. E no fim era tudo um sonho do Snoopy. Muito, muito bom, cara. Ô, Spider, excelente escolha, cara. Puta que pariu, cara. Vai pro desenho. Snoopy é muito foda, cara. Eu era tão psicopata pro Snoopy que nessa época que começava a internet, assim, que começou a internet, assim, mais popular, né? Eu pedi pra uma amiga minha baixar pra mim os episódios do Snoopy com a dublagem original, com a primeira dublagem, né? E sim, que eu achava melhor, assim, bem mais bem feita, assim. E putz, daí ela achou, não achou todos, mas achou tipo uns 5, 6, assim, que eu acho que eu revi sei lá quantos milhões de vezes, assim. Acho que eu tenho DVD até hoje. Eu não sei se eu que gosto muito de Snoopy mais do que vocês, ou simplesmente lembro mais coisas que vocês, mas eu lembro tanta coisa do Snoopy, vocês não lembram nada do Snoopy? Cara, tem um outro episódio que o Lino não ia pra plantação de abóbora pra esperar meia-noite pra ver se ele conseguia achar o Jack, que era um episódio temático Dia das Bruxas, assim. Ele ficava sozinho na plantação de abóbora lá à noite esperando, e aí eu vi uns passos e ficava naquela expectativa. É ele! Eu sei que ele vai aparecer! É ele! É ele! No final ele se assusta, sai correndo e quem aparece é o Snoopy. É muito legal, cara. Cara, no, o desenho do Charlie Brown, né? Que é Charlie Brown, não é Snoopy? O. O. Tem vários personagens icônicos, que é bem assim, são muitos personagens diferentes e marcantes, tipo Turma da Mônica, assim, todo mundo que lê Turma da Mônica sabe que todos os personagens têm as suas características e são muito divertidos, assim, quando cada um aparece. Aí tem o, se não me engano, é o Lino, que é aquele que carrega o paninho, que é tocador de piano, vocês lembram disso? Sim, não. Sim. E a Lúcia gosta dele, tá sempre lá ó, escutando ele tocar. O que carrega o paninho é o Lino, é o paninho azul, mas ele não é o que toca piano, quem toca piano é o Beethoven, é o outro. Não é o que toca piano? Ah, não, é verdade, é isso mesmo. É o Beethoven que toca piano, ele é mais introvertido e tal. É o Shredder. Shredder, é. Schroeder, na verdade. É o pianista. É o cara que ficava lá o tempo inteiro no piano, daí a Lúcia ia lá, tocando piano. Sentava, deitava de cotovelo em cima lá do piano e isso, ficava ouvindo. É o de azul, né? O Shredder, o de vermelho, que é a camisa do... Tipo a camisa do Botafogo, é roxo, sei lá que cor essa porra. Ele tá sempre tocando. É muito legal, cara, é muito legal. E a Lúcia tá sempre... Eu confundia muito a Lúcia com a Luluzinha, cara. Eu achava ela muito parecida com a Luluzinha. É, ela lembrava mesmo. Eu já gostava bastante da Pet Pimentinha, cara. Achava ela muito massa, cara, porque ela e a Marcy faziam uma dupla muito boa, assim, muito engraçada. Cara, eu, olha só, eu vou colar um link de uma imagem aqui pra vocês, eu duvido que eu não consiga arrancar uma risada de vocês a hora que vocês lembrar dessa cena que foi, que apareceu várias vezes, assim, no desenho. Essa é só um momento, olha só. É o Snoopy. É, o Snoopy dançando. Ah, sim, ele ficava dançando, tipo, nariz pra cima e a perna mexendo rapidinho, né? Isso é muito engraçado quando ele dançava assim, cara. Muito, muito engraçado. Muito legal, cara. Porra, cara, Snoopy era muito legal. É muito bom, cara. O desenho do Charlie Brown era muito legal. Ah, ele vai lembrar. Ele vai lembrar disso o cast inteiro agora, velho. Não, é, pois é, vou fazer o quê, né, cara? Mas enfim, eu igual eu falei, eu gostava muito da Pet Pimentinha aí, cara. Achava ela muito pé no peito, assim. Ela era tipo menina, mas ela chegava dando uns tapão, assim, sabe? Tipo, eu ria muito. Daí a Marcy chamava ela de meu. E de senhor, ela tratava ela como se fosse um homem, cara. Cara, o Snoopy era muito foda. Eu me lembro do episódio que a Lúcia deu um beijo no Shredder lá e ele começou a gritar: "Ah, ela me beijou! Ela me beijou!" Muito foda, cara. Ai, cara. Foda. Spider, parabéns, cara. Muito, muito foda, cara. Muito foda. Valeu, cara, valeu. Do céu. Nossa, nostalgia a nível mais de 8 mil. Bom, é isso, né, cara? Me colocou por primeiro aí. Espero que eu tenha representado, né, cara? Não, foda foi. Nossa, que você subiu a expectativa no tal agora. Me arrependi de não ter te deixado por último. Calma, cara. Que tem mais. Calma que tem mais. Olha! Caraca. Eita porra. Olha aqui. Anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime, porra! Zupão! Fudeu, porque a expectativa agora tá alta, né, velho? Spider chutou lá na estratosfera agora, né, mano? Sim, sim. Cara, eu vou mudar um pouquinho o ângulo aqui, vou puxar um desenho bem velho, da década de 70, mas que passou na década de 80, eu assisti pra caramba, não sei se vocês vão conhecer. Deve passar até hoje. Talvez, cara, talvez. Tudo aquilo passava até, né? Talvez. O nome em inglês original é Willy and the Chop Bunch, e aqui em português ele ficou conhecido como Carangos e Motocas. Vandevine, isso é, lá vai o Willy! Espere por mim! velho. Brum, brum, brum. Tá na hora. Tá esse na hora. É brum, mesmo, brum. Esse aí mesmo. Deixa eu lembrar dessa porra. Nossa, velho. A motinha pequenininha lá. Caralho, velho. Puta que pariu. Mas o que é isso? O que é isso? Tim Blum, o que é isso? Você esqueceu. Brum, brum, brum, brum. É você não podia isso, ter cara. Esquecido, Tim Blum. Brum, brum, brum, brum. Velho, esse desenho era muito massa, cara. Muito legal, cara. Caraca, velho. Porra. O carrinho a gangue vermelho, das motocas lá, velho. A gangue os das motocas, mal. É. Cada um tinha uma característica. Era uma chopper, o outro era uma scooter. Um falava, um era meio gago. E tinha o pequenininho lá que... depois que todo mundo se estrepava, ele ficava... Eu te disse. era muito massa. E eu só não lembro se passava no SBT. Eu acho que era SBT, né? SBT. Ah, SBT. Clássico. SBT. Muito SBT. Céu, o desenho é de 74, teve uma temporada só e é do Hanna-Barbera. Nossa, hoje. Nossa, agora a gente ficou falando de canal, era em tal canal, era isso e aquilo. E eu ouvi um podcast hoje chamado. É um pouco desconhecido, é chamado Alguma Coisa Cast. Olha, não conheço. E até que a gente não sabia alguma coisa. Tinha uma cast, participante, né? Tinha uma participante lá, o nome dela parece que era Cena Baianeta, uma coisa assim. Né? E ela disse que a Emanuele passava no SBT. Puta que pariu, eu quase desliguei o podcast. Joguei o celular no chão. Caraca. Quase joguei o celular no chão e pulei em cima, sabe? Caraca. Meu Deus, meu Goku. Calma, Edu. Meu Goku, exatamente. Caraca. Caramba, cara. Cara, esse Carangos e Motocas aí é legal porque tinha uma variedade de carros e personagens gigantes. As motocas, né? Eram os bandidos, né, o Spider, né? Isso. Era a gangue das motocas. E vários carros que tinham no desenho, é o que o Spider falou, eles tinham umas personalidades, assim, os faróis eram os olhinhos, o para-choque era a boca. Cada carro que aparecia tinha uma caretinha, ajudava ou não eles, né? É uma coisa que é mais ou menos o que depois virou carros da Disney, né, cara? Não tinha ser humano naquele lugar, era tudo só os carros e tal. Isso, é isso aí. É, você tá certo, Edu. Bem essa. Eu gostava do carro da polícia desse. Tinha um carro e uma moto de polícia, eu acho. Se eu não me engano. Se a memória não me falha, então... tô fazer o quê, né, cara? O legal é que uma das motos dos malvados da gangue do mal lá... Ela tinha uma toquinha, tá ligado? Muito malandro. É mesmo, muito cara. Malandro. É mesmo, cara. Da hora essa motoca, velho. Esse desenho era foda, cara. E ele passou muito tempo, cara. Ele reprisou muitos anos no SBT, cara. Passou, cara. Eu lembro de assistir na década de 80, mas eu sei que passou depois também. Passou por muitos anos. Esse eu lembro, inclusive, ter visto na Cartoon Network depois, mais tarde, assim. Sim. Deve ter passado, sim. A Cartoon tinha breves. Um quadro que era só os desenhos da Hanna-Barbera, né, cara? Então, tinha muita coisa clássica que voltou. Sim. O cara ver coisa antiga era no Cartoon Network. Era. Quando o Cartoon era bom. É verdade. É mesmo. Bem observado. Ai. Bom, o Zupão, cara, nostálgico. Surpresa, demais. Hein? Surpresa essa escolha. Surpresa. Surpreendeu. Olha aqui, anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime, porra! Agora eu vou falar um meio obscuro, né? Que, assim, ele teve, acho que uma temporada no máximo, assim, eu assistia, gostava, né? É da década de 80 também, porém, eu não tenho tantas memórias, assim, dos episódios e coisa e tal. Eu vou falar mesmo mais, assim, pela lembrança e a curiosidade do desenho. O nome do desenho, ele é de 1984, o nome do desenho original é Turbo Team, né? No Brasil, Turbo Man. Oh, Brett Matt. Era uma noite de tempestade quando um raio me forçou a sair da estrada. Meu carro derrapou e fui parar num laboratório onde se realizava uma grande experiência. Caí na área do raio transformador de moléculas do Dr. Casey, tornando a mim e meu carro uma só pessoa. Incrível! Mas que caraca, não é o Turboman que passou na Record. Lembro. Ah, não, aquele é o Machine Man. Olha aí, não procurem no Google. Olhem essa, esse gifzinho que eu tô mandando pra vocês e vou ver se vocês lembram. Nossa, tô ligado, ele se transformava na parada. Eu gostava muito desse caraca, desenho por causa velho. Que é da época da Super Máquina. Então. Cara. Só que eu assisti. Nossa, aí como é que funcionava? Aqui, cara. Não lembro. Pros ouvintes, Turbo Man era um rapaz que eu não faço a mínima ideia o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele morreu, foi transformado, se ele não é uma pessoa, eu não faço ideia. O que acontece com ele? Quando ele sente calor e o corpo dele se eleva a determinada temperatura, ele vira num carro. Ele vira um carro. E aí, pra ele voltar a ser pessoa, aí tem que jogar água gelada nele. Uai, véi. É rama meio? Meu Deus, cara do céu. Eu não tenho tanta lembrança. Eu só lembro disso. A única coisa que eu lembro é isso. Dele transformava em carro e transformava em pessoa e como fazia pra acontecer isso. Passava na Band. Essa animação dele transformando em carro é bizarra, né? É legal, mas é bizarro, né, cara? Sim, principalmente a parte da boca ali. A boca é realmente... Vira o porta-mala, velho. É. Bizarro, cara. É estranho. Eu tava assistindo um pedaço do episódio 1 aqui enquanto vocês estavam falando. E tentando... Ah, olha aqui. Tô vendo aqui a sinopse do troço. O que que aconteceu? Ele e o carro esporte vermelho dele são acidentalmente expostos a um raio molecular inventado por um cientista denominado Dr. Chase, que acaba de fundi-lo com o carro. Ele fundiu o cara com o carro, olha só, não sabia disso, né? Esse na época nem... Eu tô vendo esse viagem que o Spider falou aí, na abertura mostra essa ceninha aí, né, dele sendo atingido pelo raio junto com o carro e tal. Ah, é? Mostra? Mostra, na abertura mostra. Ah, eu tô vendo que é mesmo, olha só. Ele desviou de uma árvore e aí foi parar com um raio, confundiu os dois. Caralho. Né, velho? Cara, tá que pariu, mega cara. Ultra nostálgico dele é muito legal, cara. Mega nostálgico, velho. Mega nostálgico, cara. Mas eu tenho poucas lembranças dele, cara. Eu também. Mas ele poucas. É total inspirado na Super Máquina, só que, né, um meio de transformar bem original, assim. De... Caraca. Porque ele transformado em carro, ele é super máquina total. É. Até o painel, assim. É... Carro esporte e tudo mais. E ele, provavelmente o carro deve falar, então. Então esse foi aí muito mais pela nostalgia, curiosidade, do que propriamente discutir sobre o desenho, porque só na lembrança mesmo, porque não faço ideia do que acontecia no desenho, não sei o que aconteceu, por que ele... Se ele combatia os malvados e coisa assim, enfim. Sei que era muito curioso esse negócio de se transformar, cara. É muito, muito legal. Mas, enfim. Olha aqui. Anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime. Porra! Pra fechar a rodada aí, Eduardo. Então, cara, porra. Fechar a rodada vai ser foda, cara. Mas eu vou falar de um desenho que não é nenhuma surpresa. Porque eu já, em off, já pedi muitas vezes pra ele ser pautado e até hoje a gente nunca falou dele e não sei porquê. Talvez quando tu falar aí a gente vá saber porquê. Né? Cara, então eu vou falar de Ursinhos Carinhosos, velho. Ursinhos Carinhosos. 4, 3, 2, 1. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho como um vagalume. Se algum problema você encontrar, quem é que aparece pra ajudar? Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Estão aí pra ajudar. Ah, não. Essa eu vi chegando. Agora eu sei por quê. Caralho. Essa eu vi chegando de Garelli. Como é que é? Garelli. Até me Garelli. Nossa, Garelli, até cara. Até de Garelli caralho. Eu vi chegando, cara. Tá vendo, Kelly? Cara, não... Pô, velho, não tem como. Que Supão, não sabe o que é uma Garelli, Supão? Não. Agora caraca, que eu tô vendo, hein? Aqui. O que é uma Garelli? Eu ia pesquisar pra depois. Pra mim é uma mobilete isso aí, cara. É isso aí, mobilete. É isso aí. Pra nós aqui é uma Garelli. Exato. Nós... Provavelmente era uma marca, né, Spy, daí todo mundo chamava de... Mas agora não sei, eu sei que pra nós do Sul 1 e Sul 2, né, porque o Sul 1 é o do Team Blue, o 2 é o meu, era Garelli, cara. Não, o Sul 2 é Santa Catarina, o teu é Sul 3. Não, o Santa Catarina tá no meio, cara. Santa Catarina vai ter que escolher pois metade... Pois é, começa a contar de baixo pra cima. Vai ter que escolher metade 1 e metade 2, a verdade é essa. Os caras são tão separatistas que nem se entendem, cara, né? Exatamente, esse é o Spider querendo fazer parte do Sul sem ser. É, olha lá. Ele me separou até hoje, essa porra. Ele me exclui, cara. Me exclui eternamente. Mas é Garelli, ele é muito legal, Garelli. Segue tu. Então, cara, os Sims Carinhosos, né? Todo mundo conhece, nem que seja a musiquinha nostálgica lá, né? O 5, 4, 3, 2, 1. E ninguém gostava. Ah, velho, eu gostava. Não, eu não gostava dos ursinhos, eu gostava do Primos dos Ursinhos. Que é a temporada, as temporadas que vem depois, acrescentam isso, os ursinhos, o malvado e a galera. Cara, gostava dos Primos. É, ursinhos é aquela história, era meio clichê na época, né? Mas era... Muito legalzinho, cara. Eles moravam na... Se eu não me engano, era na cidade Rosa, que chamava. Eu acho que é onde ficava o Grande Coração. E os ursinhos... Ficava nas nuvens. E todos os ursinhos moravam lá. E cada ursinho tinha como símbolo um dos sentimentos, né? Então, o líder dos ursinhos normais ali era o Ternura, que era o ursinho marrom com coração. Só que tinha os outros ursinhos, tinha o Amado, a ursinha da Boa Sorte, a ursinha Felicidade, a ursinha Amiga, e tinha vários outros lá. Qual era o ursinho aquele que... o Trapalhão? Sempre tem um Trapalhão. Ficava o papel do Trapalhão ficava com o Amado, que era o Amado, que era o ursinho azul, que tinha... o símbolo dele era a nuvenzinha com a chuvinha, que era o ursinho que tava sempre de mau humor. Era o bravo, isso aí, eu acho. Então, só que ele que fazia o papel do desastrado, que as coisas, tipo, o que dava errado era sempre com ele, saca? Alguém ia cair na poça, não sei o quê, todo mundo conseguia, ele caía na poça. Não, mas eu acho que esse aí era o Alegria, não é? Não, o Alegria era igual ao Urso da Boa Sorte, dava tudo certo. Ou então, quando alguma coisa dava errado, ele achava graça, que era o Amarelinho. Eu não consigo lembrar tanto assim, não, velho. Que normalmente eu assistia pra esperar o próximo, né? Que era sempre uma sequência de desenho que passava. Eu lembro do coração gelado, cara. Desliga o zumbão. O inimigo, ó. Então, cara, as primeiras temporadas, né, eram só os ursinhos. E cada episódio, eles ficavam lá acompanhando a medida do carinhômetro, que era tipo um termômetro de carinho que tinha na Terra. Quando os sentimentos na Terra ficavam muito negativos, o carinhômetro ia descendo. Então, os ursinhos iam pra... Cada episódio eles encontravam com alguém diferente pra solucionar aquele problema. Então era sempre alguém que tava triste, que tava sofrendo algum tipo de bullying, que tava tendo algum tipo de problema e coisa e tal. Aí nas temporadas mais pra frente, introduz os primos dos ursinhos, que é o que o Team Blue gosta aí, que são já não são mais os ursinhos, já são outros animais. Né? A gente tem o Leão Valente, tem o elefantezinho lá, que eu esqueci o nome dele... Então eles são primos. São primos. Olha aí. São primos. O elefante é o amor sem fim. O amor sem fim, justamente. Tinha o guaxinim sábio lá. O Alegria era o macaco. Era o macaco. Tinha aquele guaxinim roxinho que era sábio. É o coração amigo. Coração amigo. Os nomes dos primos eu não lembro todos, cara. Eu lembro mais dos ursinhos. Nossa, o do cachorro é fantástico. Do cachorro é companheiro. É o companheiro. Companheiro. Nossa, olha, tinha uma gata também, né? A gata era a Orgulhosa. Olha só, parabéns, cara. Parabéns aos donos das referências, cara. Fantástico. Olha, fantástico. E nessa temporada que aparecem os primos dos ursinhos, é onde já aparecem, né, O Coração Gelado já aparece mais como o vilão principal. E o objetivo dele é acabar com todo o sentimento bom no mundo e destruir o Grande Coração, né? Acabando com todos os sentimentos. E ele tem o ajudante dele, que é o Malvado. E mais pra frente aparece a sobrinha dele, a Laura, que usava o espelho. Ah, velho, eu era muito fã dos ursinhos, cara. Eu gostava muito. Eu lembro que a minha prima tinha... quando a gente ia pra São João, ela tinha na casa dela a coleção, ela tinha vários dos ursinhos de pequenininho assim, tipo de borracha, sabe? As miniaturas assim dos ursinhos. E tinha vários, cara. Vai, tipo assim, era igual o Kinder Ovo, assim. Tinha uns 50 diferentes. Aí tinha alguns priminhos, tinha os ursinhos, tinha o malvado pequeno, o coração gelado. Nossa, eu fervia de ficar brincando com ela, com os coisas. Porque eles tinham cheirinho, saca? Os ursinhos. Cada um tinha um cheirinho diferente. Era uma massa, velho. Isso devia ser o terror pros pais, né, cara? Porque a molecada... Ah, eu quero todos, né, cara? Nossa, devia né? ser muito barato, né? Veja Pokémon como é hoje. É, né, cara? Aquela época de tudo é colecionável, né? Então, vamos vender. É, cara. Eu, na época, era pobre e não tinha. Mas eu lembro que quando eu ia pra lá, eu brincava. Então, férias era sagrado ir pra lá e ficar brincando. Ok, ok. Então, Edu fechou aí muito meigo aí a rodada, pois é, né? Pois é, cara. Eu fiquei até envergonhado. Olha aqui. Anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime. Porra! Então vamos dar início à segunda rodada aí de desenhos, né? E agora vamos na ordem inversa. Eduardo! Porra, velho, aí agora você me pegou de calça curta. Esse é o sorteio honesto reverso. Não é, cara? É. Nossa, mãe de Deus. Team Blue agora me sacaneou, velho. Cara, então o desenho que eu vou falar aqui vai ser do Uaku, Iaku e Dote. Os irmãos Warner, saca, velho? Os Animaniacs. Irmãos do Warner. E o seu irmão Warner? Mas esse camarada não nos deixa respirar. Ele tranca a gente aqui, nem dá tempo de explicar. Se temos que correr, nós não podemos esperar. Vamos, cara, que desenho pirado, maluco, insano que era o desenho dos Animaniacs, velho. E não era assim, né? Não concentrava somente no desenho dos três ali, nos três irmãos e na irmã, né? E eu pensava que essa porra era mais nova, assim, sabe? Depois dos anos 2000, final dos anos 90, mas não, essa porra é de 93. É, caraca, velho, você é velhaço, cara. Puta que pariu. O último episódio foi em 98, cara. Aí, olha, caraca, só, velho. Mas ele talvez tenha vindo pro Brasil mais tarde, será que não? Pode ser, mas a data dele é essa aí, né? Eu não sei se o Animaniacs é derivado dos Tiny Toons ou se foi lançado junto, assim, e tal. Eu sempre achei que foi derivado, Edu. Eu acho que é derivado. Eu acho que é derivado mesmo. Então, cara, ele tem essa, né, essa característica aí que a gente tá num consenso que é um derivado do desenho dos Tiny Toons. Inclusive, em alguns episódios, a Felícia chega a aparecer... Do eu tenho a impressão que até o Pernalonga já apareceu, o Patolino, não? Pink no... Cérebro não é do Animaniacs, não, né? Tô vendo. É do Animaniacs. É, né? É do Animaniacs. Então. O Pink Cérebro é um dos quadros que revezava com os Animaniacs, era o Pink Cérebro. Mas a Felícia surgiu nesse desenho, Edu. Depois é que fizeram a Felícia lá separada, eu acho. Não, ela surgiu, do Tiny Toon. Ela surgiu nos Tiny Toons. Aí depois ela entrou pro desenho do Pink Cérebro e virou Pink Felícia e Cérebro. Nossa, que bosta. Que combinado maluco. Já era louco, ficou pior, então. A plot é que eles conseguem fugir do laboratório, finalmente. Só que quando eles estão fugindo do laboratório, eles estão na rua, a Felícia encontra os dois e resolve adotar os dois. Levar os dois pra... Aí agora eles têm a missão de dominar o mundo, mas antes precisam fugir da Felícia. Nossa. Eles inventaram isso aí por causa do Nemo, com certeza. Ah, sim, claro. Mas, hein? É, porque tinha a sobrinha, não sei o que, do dentista lá, que ficava atormentando os peixes, lembra? Muito parecido com a Felice. Mas o Nemo veio depois disso, não? Não sei. É, o Procurando o Nemo é mais recente. O tá louco, velho. Olha... Bota pros Animaniacs aí, que eu já tô ficando... Perdido. Né? Edu citou um desenho que se desdobrou em 3, 4 já. Não é, mas então é do mesmo desenho. Né? Então, aí o desenho principal dos Animaniacs, né, girava em torno dos três irmãos que moravam na torre dos estúdios Warner e viviam aprontando lá dentro dos estúdios Warner. Então o desenho é cheio de referência às outras coisas da Warner. Já apareceu lá em alguns episódios, eles andando assim pelo cenário, alguns itens que são de personagens da DC. Já apareceram eles mexendo com scripts de filmes consagrados da Warner. Eles andando pelo estúdio, assim, tipo assim, entra no set de filmagem de um filme famoso. Muito easter egg legal que tem no desenho, assim, que quando você é mais velho, que você revê alguns episódios, você, putz, velho, eu não lembro disso quando era criança. Tinha também o quadro lá dos pombos, né, que ficavam lá pela cidade, que eram os três pombos, que não sei qual que é a plot do desenho deles, cada episódio era uma coisa diferente. Era só os três pombos lá. Provavelmente o Edu sabe, né? Não sei se o Spider e o Zupão sabem, mas o produtor desse desenho é o Steven Spielberg. É o Steven Spielberg. Não sabe. Ah, é verdade. Eu não lembrava, mas eu sabia disso. Cara, é o diretor e produtor. Eu sinceramente não gosto, cara. Acho uma bosta. Cara, eu não sei. Esse desenho não me pegou muito, assim, sabe? Gostava não... do Taz, mas... É, Animaniacs... mas eu não sei, cara. Animaniacs eu também tô nessa. Nem tipo, Tiny Toons eu não gostava, cara. Eu gostava é do Taz, só do Taz. Ah, não. Do Taz Tiny era legal. Cara, eu curtia, velho. Eu gostava tanto Tiny Toons quanto Animaniacs, não, cara. Mais do Tiny Toons, obviamente. Não. Muito mais. Mas eu achava legal. O Animaniacs tinha uma pegada de maluquice extrema. Pois é, eu não sou muito chegado nesse tipo de maluquice extrema, tá ligado? O Máscara, eu acho que é um, assim, que eu mais ou menos simpatizei, assim, desse negócio de loucura extrema. Era o Máscara e o Pica-Pau Loucão, sabe? E a leitura de e-mails do Chorume, o resto... Caraca. Pra quebrar tudo mesmo. Eu acho que eu gostei mais do desenho pelo fato de que antes de conhecer o desenho, eu jogava o joguinho de Super Nintendo do Animaniacs, saca? Apareceu o jogo lá na locadora, peguei um dia e falei, ah, nunca joguei, vou levar. E o jogo era muito legal, saca? Em determinado ponto, antes de começar a passar o desenho ainda, eu cheguei a comprar o jogo. Né, queria zerar ele e tal, era mais barato comprar do que ficar alugando, porque o jogo tava encalhado. Eu lembro até que eu paguei R$15 na época. Por que será que tava encalhado, né? Por que será? É porque o jogo, na verdade, ele é muito fácil, saca? Não, tipo, porque uma bosta que nem o desenho. Nossa. Ah, velho, não, o jogo é legal, cara. Sem freio mesmo. Só que ele é muito facinho, tipo, dá pra você zerar ele com questão de uma hora e meia. Só que você fazer o final verdadeiro do jogo, pegar todos os scripts espalhados e tal, que é mais demorado e é o mais divertido, saca? Aí, quando saiu o desenho... Que você viu o desenho, você via as referências do jogo. Pô, velho, tinha isso no jogo. Pô, é o negocinho do jogo, é o chefe do jogo. É tal fase. Nossa, não sei o que e tal. Por isso que eu gostava mais do desenho, saca? Os episódios me lembravam muito do jogo. E eu gostava do joguinho. Então, pra mim, o desenho tem um apelo especial. Eu gosto. Vocês é que tem muito mimimi com o desenho. Então, eu achava legal também. Não era assim meu desenho favorito, mas eu gostava de assistir. Assistia e curtia legal. É isso aí, Zupão. Time Edu. Nossa, cara, alguém tem que ir trabalhar no Google lá e botar ordem nessa porra. O cara bota desenhos no Google e aparece anime. Vai tomar... É, isso é uma afronta. Cara, se o Google tá dizendo, é verdade. Não, cara, não, nem tudo. O Wikipedia deve estar assim também. Não, nem, é verdade, nem cara. Tudo é verdade no Google. Dá pra ver agora perdeu total a minha confiança. Olha aqui, anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime, porra! Bom, e agora o próximo a indicar desenho sou eu, e eu vou indicar um desenho que era muito legal na época, cara. Muito legal mesmo. E é o Corrida Maluca. E aqui estão agora os volantes mais virutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Numa disputa pelo título de volante mais viruta do mundo. Eles estão se alinhando neste momento. Primeiro o carrão de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Depois o carro tronco de Rufus Lenhador. Em seguida o carro tanque do exército com o Sargento Bombarda. Logo em seguida, o carro à prova de balas da quadrilha de morte. Este é o inventor genial, professor aéreo no seu carro mágico cheio de truques. Ah, que gracinha. É Penélope Charmosa, boneca do volante. Atrás dela, estão os irmãos Rocha no seu carro de pedra. O o bemol assombrado e o barão vermelho. E aqui estão o tio Tomás, campeão de brejo seco, e seu copiloto Chorão. Logo atrás, vemos a máquina do... Caraca, maluco. Caraca, esse... muito bom, muito bom. Então, a corrida maluca, era um... Quantos competidores era, cara? Era 15, 14, não lembro. 10. Não eram 10? 11, acho. Vamos lá, vamos ver. 11. Eu tenho uma fotinha aqui. 11, né? 11, né? Então tava certo. É, Corrida Maluca é um desenho, cara, da... é antigo pra caralho. É lá da década de 60, cara. Puta que caraca, pariu. Caraca, tão velho assim. Urra, tô surpreso também. Sim, teve uma temporada, 34 episódios. E muito fodas. E, cara, parece que são mais do que 34, né, velho? Ah, tipo, como... O looping infinito de repetição te dá a impressão de que são mais do que os 34. Sim, sim. É bem incrível como representa ter uma quantidade exorbitante de episódios. No fim, é quase nada. É, ui. Ai, ai, ai. Mesmo o carro, já achei que eram mais que 11, cara. Tinha a impressão que era uma porrada diferente, assim. Pois é. O que eu me lembro, assim, de desenho, cara, eu acho que o Corrida Maluca, como não vieram todos esses desenhos pro Brasil, o Corrida Maluca, cara, não sei se vocês sabem, mas é um crossover gigante de personagens da Hanna-Barbera. Sim. Por exemplo, a Penélope Charmosa e a Quadrilha de Morte, eles são de um desenho. O Irmão Rocha de outro, o Dick Vigarista e o Butler são de outro, que é do Pegue o Pombo, né, no Brasil. Aham, é isso mesmo. Então são vários assim. E Edu, eu tô olhando uma lista aqui sobre os vencedores. O Edu tinha comentado em off pra gente aí que os Irmãos Rocha tinham ganhado, mas a lista que eu tô aqui é diferente, cara. Não sei se dá pra considerar. Aqui diz que a Quadrilha de Morte, Peter Perfeito, Caipira, Luke, o Urso, Barão Vermelho e a Penélope Charmosa, cada um tem 4 vitórias. E os Irmãos Rocha, que teoricamente é quem mais ganhou, tem só 3. Só 3 vitórias. É. Eu tô com a lista da Mundo Estranho aqui. Ela foi publicada em abril de 2012. Ela coloca que os Irmãos Rocha estão em primeiro lugar com a primeira posição em 3 vezes, a segunda posição em 8 vezes. Sim. E a terceira posição em 3 vezes. Mas aí é por aí pontos. Um total é de por pontos. Isso. Ah, não. Aí é pódio, né? É total de pontos, né? Aí o grande vencedor da Corrida Maluca são os Irmãos Rocha com 264. Sim, é que eles chegaram 8 vezes em segundo, então... É. Em segundo lugar estaria o Rufus Lenhador com o Carro Tronco em 243. E em terceiro, a Quadrilha de Morte com 220. Mas uma coisa muito louca no Corrida Maluca é o seguinte. Primeiro, quem é pra vocês... De vocês aí... Pra vocês, quem é que tinha o melhor carro? Dick Vigarista. Zupão. Aquele que era compridão lá, que tinha 2 rodão atrás. Peter Perfeito? Peter Perfeito. Tá, e pra ti, Spider? Pra mim, o Dick Vigarista. É, apesar do Zupão não concordar aí, né, pra mim é meio óbvio que é o Dick Vigarista, porque o cara tem um foguete. Sim. Né? E aí, o que que acontece? Esse boca aberta, idiota, sempre, em todas as 34 episódios, ele sempre tá na frente. Sempre. Ele já chegou ao ponto dele parar na linha de chegada e perder. Porque ele quer parar pra sacanear os outros. Cara, se ele corresse sempre, sem parar, ele ganhava todas as corridas. Mas ele quer parar pra sacanear todo mundo, cara. Nunca ganhou, nunca completou uma corrida por causa disso. É que o objetivo dele não é competir, é trapacear. É trapacear e ferrar os outros. Ah, não, cara, eu ficava puto da cara com isso. Se ele corresse, ele ganhava, cara, era o carro dele, cara. Então, e você chegava a torcer por ele, né? Sim. Você chegava a torcer por mas ele. Mas torcer tipo, pra ele participar da corrida, em vez de ficar roubando. Cara, mas ia ser legal ver uma corrida com uns carros loucos diferentes assim, velho. Ia ser da hora. Sim, mas eu nunca tinha prestado atenção no que o Tim Blue falou aí, que na verdade isso aí é realmente um crossover gigante, né? Eu também não, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, assim. Ah, é? Tô acostumado a ver o desenho e tudo mais, né? É. Mas eu sei porque eu via, né, o Pegue o Pombo e a Penélope Charmosa. Provavelmente esses outros têm, mas não chegaram a vir pro Brasil, ou se vieram, vieram bem pouquinho no começo. Na verdade, dois vieram. É porque, por causa de licença, eles não podiam usar os personagens originais. Porque era outro desenho e eles tinham a licença apenas pro desenho deles. Que é o Chorão e o Caipira aí, que é da família Buscapé. Sim. E o Cupê Mal-Assombrado, que é da família Adams. Olha... Só que eles não podiam usar os personagens, tipo, não podia usar a família Adams, porque os direitos pertenciam aos criadores originais da família Adams, e nem usar a família Buscapé, que também era direito do autor original. Sim. Eles só tinham os direitos para fazer a série animada deles, que durou alguns episódios e tal. Que, né, a série da família Buscapé e da família Adams. Sim. E o Barão Vermelho, eu acho que chegou a passar alguma coisa dele, sim, cara. Ah, eu não lembro. Eu me lembro de ter visto. Na verdade, eu só coisa. Lembro os outros dois, que nem eu falei, né? Inclusive, o Butley, né, ele criou, ele teve um desenho só pra ele, mas aí ele se chamava de Rabugento. Agora, se no original o nome dele Rabugento, era o mesmo, eu não sei. É o mesmo. É não, o mesmo. Não, o Rabugento é um. Pois é. O Muttley é outro. O Muttley é um, o Rabugento é outro, né? Até a cor é diferente. Isso. Até a cor é diferente. É a mesma coisa aquui que a gente falou do Coyote lá do Papaléguas, né? O Spider. Isso mesmo, exatamente. Tinha essa diferença aí. Todo mundo pensava que era o mesmo e não era. Não era o mesmo. O Coyote do Papaléguas é um. E o outro Coyote era de qual outro desenho que tinha um outro Coyote? O do Caçador de Ovelhas lá, que tinha o cachorro. Isso, exatamente. É outro. São dois coiotes. Mas isso você diz por causa do episódio que ele aparece trocando de turno com o outro. Não. Se tu procurar no desenho, na descrição de cada desenho, são dois nomes diferentes. Um é o Peter Coyote, uma coisa assim, não lembro lá qual é o nome do Coyote, e o outro é outro nome. Inclusive, eu acho que a gente já discutiu isso em um desenho. A gente discutiu. Sim. Aonde a gente discutiu? Vocês lembram pra gente referenciar? Eu não lembro. Talvez no desenho Zoom, inclusive. No 13, né? No episódio 13, né? É. Ah, então tá. Talvez. Ok. E o desenho igual que você falou que você viu da Penélope Charmosa, tem dois personagens, né? Que a Quadrilha de Morte também é do desenho da Penélope. Sim, eu já falei isso. É, eu não lembro se o Peter Perfeito era. Não era da Penélope, né? Charmosa. Não. É só a Quadrilha de Morte e a Penélope Charmosa. Lá... Eu não entendo, porque lá eles eram heróis porque eles defendiam ela. Eles estavam sempre ajudando ela, né? Uhum. E lá o carro tinha vida, era o Chucabum, se não me engano, o nome do carro. Caraca, velho, tá desenterrando cada coisa, mano. Na Corrida Maluca, véio. Não. E na Corrida Maluca eles tentavam ferrar ela também. Não entendia, mas enfim, né? E é isso aí. Olha aqui! Anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime. Porra! Supão! Então, galera, vamos puxar um desenho aqui. Master Ninja, Master of Puppets aqui, que eu curtia pra caralho e é o melhor de todos. Ponto, falei. É o X-Men clássico lá de 92. Nossa senhora, caralho! Aquilo é X-Men. E surge assim como esse último. Assim como esse último filme do Logan é o filme de herói da Marvel, não sei o quê. Esse desenho aqui é o desenho de herói. Assim, cara. É o Zupão. Deixa, antes da gente entrar diretamente no desenho, concordo contigo plenamente sobre o desenho. Mas eu não tenho a mesma opinião sobre o Logan, né? Mas como aqui não é o Peixeira Cast, falecido Peixeira Cast, né? Exatamente. Pula essa parte. Tá bom, então não vamos entrar nessa seara aí, beleza. Vai lá, Zupão, fala aí dos X-Men, o definitivo, né? Definitivo. É, o definitivo, é a série clássica lá. Teve 5 temporadas. Na verdade, não é a clássica, Zupão. Teve outro antes, viu? Antes desse? Sim, teve outro. Só que foi uma bosta. Cara, é que... Então, é que pra mim, essa série daqui... Não, série aqui... não. Acho que série teve só essa. O que teve antes foi um longa, que é o Kit Pride dos X-Men. Cara, eu não sei. Eu não lembro de nada antes desse clássico que o Zupão tá falando. Esse aqui é o suprassumo, cara, dos desenhos do X-Men, cara. Não, porra, esse desenho é muito foda, cara. Foram 5 temporadas aí, 76 episódios. Passou ali de 92 a 97, mais ou menos. E, cara, era muito foda, cara. Esse desenho era perfeito, era lindo, maravilhoso. Os traços dos heróis, cara, eram muito foda, cara. Eles eram... Eram muito fiéis às histórias em quadrinhos, né? Era isso, bem parecido. Exatamente, né? Cara. Cara, deixa eu falar um negócio aí. Agora minha curiosidade encaixa, o Spider falou. A série animada, ela captura o traço que estava sendo utilizado pelo Chris Claremont, na época que ele ficou fazendo o roteiro dos X-Men. Ele ficou, me parece que foram 12 anos consecutivos escrevendo as histórias dos X-Men, salvo uma ou outra edição especial que algum roteirista convidado fazia. Mas ele era o roteirista regular da série dos X-Men por todo esse período. E eles pegaram justamente essa fase da história para encaixar no quadrinho, no desenho. E o trabalho ficou tão bom, o Chris Claremont gostou tanto da fase do desenho, que ele pegou elementos que foram criados para o desenho e encaixou na série dos quadrinhos, colocou valendo nos quadrinhos, transformou a história nos quadrinhos. E, inclusive, lançou nos Estados Unidos uma parte bem grande do desenho em versão de quadrinho. No traço, no esquema de escrita, tudo dos quadrinhos mesmo. Só adaptou do desenho pro quadrinho. Uma série separada. Pra ver como foi tão bom essa série, cara. Essa série dos X-Men aqui, cara. Como essa foi série definitiva. Dessa série eu só lembro eu me quebrando pra chegar em casa pra conseguir ver na hora do almoço. Eu passava meio-dia e pouco. É. Nos finalmente, assim. E às vezes chegava me quebrando com a musiquinha já no final, assim, já, sabe? Aliás, um detalhe aqui pra musiquinha de abertura, né, cara? Puta que pariu, cara, que... Nossa, que demais, cara. Música. Deixa o Doc Brown tocar essa musiquinha aí de fundo, cara, porque é sensacional, cara. Eu sonho até hoje ter essa... Essa série tinha no Netflix. Eu comecei a assistir as cinco temporadas. Quando eu cheguei na terceira... Eu não sei o que aconteceu, cara. A Netflix deve ter tirado do catálogo. Não sei se. É, a Netflix tem dessas coisas. Netflix tem. Puta, cara, coisas. Mas esse aqui não, né, velho? Pô, não, cara. Pode ser. Ô, Zupão, eu tive essa música por toque de celular há algum tempo, assim. Olha aí, mano. Né, cara? Saúde. Essa música é foda, velho. E Zupão, quando você chegava em casa pra ver o desenho e repetir o episódio? Tipo, você tava querendo ver o próximo, assim, e voltava lá pro primeiro do Surge Magneto. Puta, cara, é foda que, assim, às vezes passava um episódio que não era tão legal, assim, mas repetia demais, cara, demais. Eu falei aí que tinha, né, uma série antes, pois então, tiveram dois desenhos dos X-Men antes, né, mas, né, eu estou certo e errado ao mesmo tempo, porque não era um desenho dos X-Men, né, os X-Men apareceram numa série que era... The Marvel Super Heroes, né, daí eles apareceram na série, né, teve episódios com os X-Men, assim, sabe, que focava nos X-Men, isso em 66, a primeira aparição deles, né, depois teve o Pride of the X-Men, que foi o episódio, teve um episódio piloto desses X-Men, que até inclusive da série de 90, tinha, assim, flashbacks que mostrava pedaços desse episódio dos X-Men, esse do Pride of the X-Men. No Brasil ele saiu como Kit Pride dos X-Men. Isso, e ele é um piloto, Eduardo, ele não é um longa, ele é um episódio piloto, porque daí não vingou, né, e aí nem foi pro ar o resto, nem teve resto. Ah, pode crer. Por isso que esse do X-Men Animation Series é mais definitiva pra mim ainda. Ela é definitiva demais, velho. Sim, ela... Uma coisa interessante. E ela gerou, além do desenho, né, o Zupão e Edu e Spider, ela deu quase que origem pra os games tudo, né, cara? Porra, tudo baseado nessa série aí do... Sim, cara, os personagens do... Os mais icônicos, pelo menos. É, tem o game de Super Nintendo, que eu esqueci o subtítulo agora, mas o que é mais famosinho, assim, é... O traço dos personagens é a cara, é cópia desse desenho, cara. É o X-Men Mutant Apocalypse. É, até o próprio X-Men, até o próprio X-Men Children, se eu não me engano, foi inspirado. É desse daí, que é o mesmo que deu pro X-Men vs Street Fighter também. É. Pois começou com o Mutant Apocalipse, aí depois veio o Wolverine Adamantium Raid, aí depois veio o Children of the Atom, e depois vieram os Marvel vs. O Street Fighter vs. X-Men, Marvel vs. Capcom. Sim. E por aí foi indo, tudo inspirado no visual do desenho. Sim, sim, tudo por aí. E aí veio os filmes em 2000 e pouco lá, né, que cagou tudo com os uniformes. Que na verdade também foi inspirado no visual que já tava usando no quadrinho na fase do Frank Kittley. Foda-se. Não importa. Eu queria ver o Wolverine com o colã amarelo no Logan. Né? Caraca. É, exatamente. Abrindo o baúzão lá e tirando o colã amarelo. Esse desenho era muito foda. O problema é que a porra da Globo não passava a abertura toda, né? Passava os episódios como queria, não passava tudo. Ah, sim. Foda. Aí depois. Tudo fora de ordem. É, repetia, aí depois no SBT, né? Passou o Evolution e passou tudo certinho, bonitinho. Assim, vou te dizer que era um bom desenho. Não era o X-Men. Não, Evolution. É, era não legal, era o anime também, séries era que é o fodão, mas era. É. É. Era. Tinha um anime legal. Tinha um Wolverine legal. Lá, né? Meio. Né? Como é que se diz? Como é que eles chamam aquele Wolverine? É o Tim, né? Mas, ok. Aquele Wolverine bonzinho. Sim. Mas o legal também da série clássica é porque ela adapta umas coisas muito legais dos quadrinhos pro desenho também, saca? Ela tem o episódio Surge o Magneto. É uma adaptação de uma das primeiras histórias dos X-Men, que é justamente daquele jeito, né? A formação da equipe é um pouco diferente, porque tem um Homem de Gelo, que não tá na série clássica, o Fera não tem os pelos azuis ainda, ele é só os pés grandes e tal ainda, mas é humano, e tal, mas é a ideia, a sinopse da trama é a mesma, a ascensão do Apocalipse, quando ele faz os quatro cavaleiros, que ele transforma o anjo no arcanjo e dá as asas de metal e coisa e tal, também acontece no quadrinho. O episódio dos Morlocks e que a Tempestade vence a Kalisto no duelo e ganha o controle dos Morlocks é algo que acontece nos quadrinhos também. É tudo puxado dos quadrinhos. É, cara, é tudo. Sim. Coisa assim. É, o desenho, ele bebe muito dos quadrinhos. E nessa. Eu me lembro nessa série uma coisa que eu achei muito legal, que eu fiquei esperando em todos os filmes dos X-Men e não chegou. Foi mostrar que a vampira conseguiu a super força por causa que ela, né, pegou os poderes da Capitã Marvel, se não me engano. Da Miss Marvel. Miss Marvel, né? E que ela é filha da Mística. Que ela é filha da Mística, realmente, nem passa perto no cinema. É. Não. E nem que ela pegou os poderes da Miss Marvel. Também não. É, também não. Aliás, hein, cara, a vampira era espetacular. Fantástica. Hein? Meu Deus, cara. Nossa, sensacional. Fantástico. Cara. Tanto no desenho quanto no game, ela, né, cara? Eu gostava muito de jogar com ela no game. Cara, eu não gostava, achava ela meio ruim no jogo. Não, eu gostava. Ela roubava, ela dava Hadouken. Achava. Ela tinha três golpes só. Ela dava Hadouken. Ela dava qualquer golpe. Você dava o beijinho no cara, ela ia lá e pegava o poder do cara, velho. É, porra. Ah, não. Achava e fora que ela curava um pouquinho de life ainda. Ela tirava life e curava um pouco. Beleza, Zupão. Certo. Muito obrigado por ter escolhido o jogo pra nós falar dele aí, viu? Porque tu não falou nada. Pô, cara, esse desenho é o melhor desenho de X-Men. Nem precisa falar, né? Ever. Não precisa falar, só cara. Esse desenho tem que assistir, isso aí. Cara. É. Beleza. Olha aqui. Anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime. Porra! Então tá, pra encerrar então esse cast, vamos encerrar com chave de ouro aí, esperamos, né, porque o Spider abriu com chave de ouro, né? Espero que agora ele encerre com chave de diamante, né? Olha a expectativa. Sempre a expectativa lá em cima. Lá em cima, né, vai lá, Spider. Só não baixa. Não decepcionarei, não, cara. Não me decepciona que nem foi Logan. Não, cara. Pare. Ah, ô Team Blue. Não, para, velho. Vai lá, Spider. Enfim, eu vou falar do desenho aqui. Que eu espero que vocês gostem. Eu gostava pra caramba, acho que tem muita gente que vai gostar aí. Mas o desenho era famoso exatamente por ninguém falar nada. Que era. Não, pera aí, não fala. Desenho famoso por não falar nada. Deixa eu tentar adivinhar. É. Ah, velho, eu acho que eu sei qual desenho que você vai falar, pera aí, velho. Desenho Nossa. Famoso por não falar nada, caralho. Porra, pera aí. Já sei. Vai lá, já sei. Vai. Por não ter diálogo, eu vou falar nada mais nada menos que a Pantera Cor-de-Rosa. Pensei. Qual é que tu pensou, Edu? Pensei no Pingo. Bingo? Nossa. Pingu, que era de massinha. De massinha, isso. De, o mais que ele falava, usava corrente. Não. Deixa eu ver aqui. Pantera Cor-de-Rosa, cara. Você não gostava do Pantera Cor-de-Rosa, Edu? Pingo não é desenho, Edu. Vai tomar banho. Essa música é música pra encerrar, hein? Essa não, música não pra é encerrar, desenho, hein? Edu. Não existe desenho stop motion. Oh. É, pois é. Pingu não era desenho, né? Era o quê? Animação. Como é que tu vai fazer um desenho stop motion, Edu? Puta que pariu. Animação, ui. Desenho não é uma animação. Stop motion é o tipo de animação, não é um desenho. Desenho animado. Não é um desenho, cara. Não tá, é desenho. Okay. Desenho é no papel, Edu. No papel, tu desenha, tu risca. Aquilo ali é massinha. Okay. Que é um live action. Aceito. Aceito e vai triste pro canto. É, fala aí o Spider, então, da Pantera Cor-de-Rosa. Cara, Pantera Cor-de-Rosa nível Pica-Pau, Tom e Jerry, Popeye, esses aí. Eu achava a Pantera Cor-de-Rosa muito foda, cara. Não sei se vocês muito. Gostavam de assistir, mas eu, caraca, era psicopata. Sim, psicopata. Assistia sim. Pô, a Pantera Cor-de-Rosa exatamente ficou famosa aí por não falar nada, porque ela nunca fala, ela simplesmente se comunica por mímicas, né? E ela é a maior trolladora desde os tempos primórdios aí de desenho animado, né, cara? Ela Como vivia... é que era o nome do narigudo aquele? Então, eu procurei aqui e não achei, cara. Porque a história do desenho era Pantera Formiga do Inspetor Crusoe, né? Mas no desenho, esse cara, ele aparece depois, e originalmente quem aparece é esse cara branco aí, né? Ele é todo branco, assim. Ele é um, como se fosse um cabeça de batata todo branco, né? Nariz triangularzão, assim, né? Mais um desenho da década de 60, né, cara? Porra! Pois é, e eu não consegui achar o nome dele. Eu procurei aqui, talvez se alguém puder ajudar aí. Eu já vi esse nome, o nome dele no passado, mas agora eu tentei procurar aqui e não consegui, assim. Então, O nome do personagem, tu diz? É, que é o cara branco que vivia... É, e ela vivia azucrinando lá, ele vivia sofrendo com ela. É que eu procuro aqui, eu só acho o filme. Pois é, esse que é o problema. Tem essa confusão aí. Daí é por que, mas que, agora me explica aqui, porra, por que tem essa porra do desenho, do filme... A Pantera Cor-de-Rosa e não é a Pantera Cor-de-Rosa, então, é uma pessoa. Tem um significado pra isso, porque originalmente a história do filme é um inspetor que usou, ele perseguia e tentava recuperar o diamante. E o diamante se chamava Pantera Cor-de-Rosa, entendeu? Aí o pessoal que foi fazer o desenho, desenhou realmente uma Pantera Cor-de-Rosa. Então, em vez de desenhar um diamante. E daí o negócio deu tão certo que virou o desenho da Pantera Cor-de-Rosa, entendeu? Puta, caralho aí. Caraca. Então... É isso que aconteceu. O nome do diamante era esse e eles resolveram desenhar realmente o que era uma pantera. Então aí virou o desenho. Massa. Que bosta. Nossa, hein? Nada a ver, cara. Pantera Cor-de-Rosa passou na TV Tupi, passou no SBT, passou no show da Mara Maravilha, passou na Xuxa, passou no Angel Mix, da Angélica, passou no Sábado Animado, Bom Dia e Companhia, Record Kids, passou numa caralhada. Uma caralhada de lugares, é. Cara. É, era famosíssimo. E deve passar em algum lugar ainda, né, cara? Até hoje, se bobear. Ah, com certeza deve passar. Eu me lembro, cara, que na época era eu adorava a Pantera Cor-de-Rosa, mas tinha um porém. Uns anos, muitos anos depois, porque esse desenho é da década de 60, né? Eu acho que na década de 90 fizeram a outra Pantera Cor-de-Rosa. Isso, que eu não gosto tanto. Não, eu não gosto nada, porque a porra da Pantera fala. É, pois é. Foi e depois o sentimento... fizeram também lá os filhos da Pantera Cor-de-Rosa. Sim. Eu, o meu sentimento, eu acho que foi muito parecido com as pessoas que assistiam Charlie Chaplin. Né? Uhum, porque uhum. Era, ele começou no cinema mudo, e aí quando teve o cinema com áudio, aí eles não, as pessoas não gostavam mais, porque ele falava. Caramba. É, mas eu compartilho com você isso aí, Tim Blue, porque o que eu gosto mesmo é a primeira fase dela, né, a que ela não fala e tudo mais, que são 124 episódios, se eu não me engano. Então, apesar de ser episódio pra caramba, os desenhos eram bem curtos, né, eram episódios assim de, acho que 6 minutos, acho, não mais que isso. E eu tenho um DVD aqui, inclusive, que tem, são 5 DVDs que tem todos os episódios, esses 124, assim. Eita, né. Então é bem legal, assim, de ver, sabe? Bem, bem bacana, assim. E... putz, cara, eu vivia me quebrando. A Pantera Cor-de-Rosa, a primeira vez que eu comecei a ver, ela passava no SBT, tipo, sábado, assim, 9h30 da noite, assim. Era bem tarde, assim. Uma época que os desenhos passavam de noite, sabe? E eu foi de 90, vivia, viu? Assim. Foi de 90 a Pantera Cor-de-Rosa falando, foi nos anos 90, exatamente 90. É. Então, eu lembro de assistir com a minha mãe, com a minha irmã e com meu pai desenhando a Pantera Cor-de-Rosa na sala, assim, sabe? A gente gostava mas bastante. Mas tinha assim. Fala no desenho, viu, o Spider? Era o narrador. Ah, o narrador até de vez em quando falava, mas não era muito sim, frequente, né? Não. Sim, sim, mas tinha fala, no caso, né? É aquele narrador que fala, assim, com a Pantera Cor-de-Rosa. Muito legal. Eu lembro, tinha vários episódios, eu não lembro, eu acho que se eu lembro de um, dois, enfim... Teve 4 temporadas com 82 episódios da Pantera Cor-de-Rosa. E eu me lembro de um, que é aquele que ela fica seguindo o fio. Tu lembra dessa? Sim. Uma cordinha. Sim. Ela passa o desenho todinho seguindo um fio, assim, segurando a mão, vai puxando, vai seguindo pra ver onde é que vai dar. E passa por vários lugares, dentro de piscina, uma porta, parede. Ela e aí termina andando. Numa caixinha de presente que explode e ela sai correndo antes de ver o que é que tinha dentro. Que eram umas flores, se não me engano. Parabéns tem, pra você. Tem um bem clássico que é o de pintura, né? Que o cara tá pintando uma casa. Sim, sim, o Mr. Bean até copiou isso aí. É, então, ela tá pintando, ele tá pintando uma casa, ela vai, ele tá pintando de azul, ela vai lá e pinta de rosa. Tá, esse aí acho que é o primeiro, Spider, eu tava dando uma olhada aqui, esse acho que é o primeiro, cara. É mesmo, eu não lembrava se esse era o primeiro. E é o que o Tim Blue falou, a Pantera Cor-de-Rosa, ela ela é trollagem nível pica-pau maluco, assim, cara. Muito louco. Ela é muito filha da puta, cara. Ela é, cara, ela é lazarenta, meu. Então é isso aí, essa é a minha recordação aí de desenho. Espero que eu não tenha decepcionado. Não, porra. Caralho, pena que eu não consegui lembrar o nome do narigudo lá, cara. Mas participava algum ouvinte, com ela. Algum ouvinte vai ajudar a gente nessa esquina. Nossa senhora, muito, muito legal. Né? Mas, enfim. Olha aqui, anime não é desenho. Desenho é desenho e anime é anime, porra! Terminamos aí, né, o nosso cast sobre desenhos animados, ficou muito legal, cara, acho que ainda dá uma quarta temporada, hein, gente? Ah, porra. Dá, cara, dá sim. Nossa, opa. Frouxo. Porra, eu acho que essa temporada vai a nível, assim, sobrenatural, né? É Supernatural, né? Não lembro, não assisto a porra, é 15 mil temporadas, enfim. Nem eu assisto. Tá na 13ª. Também não vejo, não. Mas o Edu gosta, então é isso. Tá na 13ª. Mas o Edu gosta de qualquer merda, então... Nossa. Mentira, rapaz, eu tenho bom gosto. Sei. Tipo, você não gostou de Logan, cara. Você não pode falar nada, cara. Não, eu não disse isso. Mas é aqui já disse. Aqui não é cast de filmes. Então, vamos deixar isso pra outra hora. Certo, pessoal? Então, vamos terminando por aqui, né? Agora está na hora das despedidas. Eduardo! Então, galera, é sempre aquela delícia, né? Relembrar os desenhos de antigamente aí. Espero que vocês tenham curtido essa viagem junto com a gente. Não se esqueça de deixar lá o seu e-mail e seu comentário. Então, é isso aí, galera. Nos vemos, então, aí na próxima viagem. Um beijo, um queijo pra vocês. Zupão! É isso aí, galera. Valeu. O programa foi muito legal. As escolhas com certeza surpreenderam, cara. Eu não esperei e não esperava que ia sair tanta coisa legal aí. Foi muito bacana. E com certeza, cara, dá uma quarta temporada aqui fácil. Tem muito desenho bacana escondido aí pra gente puxar do fundo do baú. A galera aí, comentem aí se vocês conhecem esses desenhos que a gente falou. Se tem algum desenho meio obscuro aí que de repente você lembra, você conhece, pô, bota nos comentários lá que a gente vai ler esses comentários depois. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado por todo mundo. Valeu pela participação. É isso aí, galera. Certo. Spider! Certo, então estamos de volta aí, né? Retornando devagar. Eu concordo com o Zupa aí que a gente realmente escolha surpreendentes aí. Bastante surpresas boas, assim. E eu tenho certeza que a galera gostou. Mas é certeza que a galera gostou. Então... É essa altura do Championship, se eles não gostar... Olha o tipo, velho. Essa olha altura do Championship, hein, mano. Puta que pariu. Vai virar strike. Sticker. Tá fazendo inglês com o Quiltão também. Vai virar sticker isso aí, hein. Então, é isso aí. Valeu por todos. Até a próxima e não esqueçam de fazer a indicação. Um abraço. Certo. Então, pessoal, muito obrigado por ter comparecido essa noite pra gravar. Espero que os ouvintes aí tenham gostado muito do cast, assim como a gente gostou. Fiquem agora com o resto da nossa programação, né? E eu queria perguntar aqui, depois de muito tempo, perguntar pro nosso querido Spider. Spider! Tá pros ouvidos, vai, tá pros ouvidos. Será? Será, Spider, que vai ter off-topic? Sabe aquela animação que eu tava? Ela foi embora. Simplesmente abandonou a minha existência. Por isso que deu tilt aí no fone do Timbu, cara. Ele fica todo babado aí, cara. Molha no circuito e tudo. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off Topic. Corrida maluca. Caraca, gente, já falou de corrida maluca. Quando, Edu? Quando, Edu? Já falou em algum cast, que eu lembro que a gente tava comentando. Nunca falamos de corrida maluca, Edu. Não. Eu posso dizer o seguinte. Que a gente tava comentando do carro do Peter Perfeito. Edu, isso aí é conversa nerd geek. Tem certeza? Acredite, Edu, acredite. Tenha fé. Não, então tudo bem. Eu não tinha escolhido ele porque eu tava com essa que já tinha gravado sobre ele. Que sim. Team Blue, seu miserável. Eu tinha escolhido aqui, mas eu mudei a tempo. Tá? olha aí. A gente falou sobre o Corrida Maluca lá no Conversa Nerd Geek, sobre os desenhos da nossa vida, não sei o que, não sei o que. Você não gravou comigo esse episódio junto? Eu acho que o Edu também não. O Edu, então, por isso que eu acho que foi do Machine. Ele tenha gravado, mas brisado, né? É, brisou total. Desenhos da nossa vida aqui, deixa eu ver se o Edu gravou. Eu sei que lá teve foi falado da Corrida Maluca, vamos ver se o Edu... Atores, redes sociais, parceiros... Nossa, não tem aqui os participantes de quem participou do cast. Tá, Douglas Quadros, Vulto, Team Blue do Machine Cast, Petros Davi, Fora da Caixa, é. Eu gravei e lá tinha o Coisa Maluca. Eu acho que tu não participou, mas ouviu e acha que gravou. Porque tu me ouviu falando. Mas no Machine a gente nunca falou sobre Corrida Maluca. Edu? Edu ficou triste? Não, tava googando aqui pra ver se aparecia. Não, inclusive se tu bota no site do Machine ali, Corrida Maluca, não aparece nada. Pois é, o Google me leva pro episódio então, toca. 13, mas não é. Logo, toca aí então, Templo. Te leva pro episódio 13? É. Coloca aí, Machine Cast Corrida Maluca. Eu já tô aqui no episódio 13, mas não tem nada de Corrida Maluca aqui. Pois é, eu tava olhando o post aí, olhando a arte, olhando as referências, mas realmente não tem. Ah, tem aqui, ó. Sabe, sabe por que que te leva pra lá? Porque o Zupão fez um comentário e ele botou assim, minha lista, Caverna do Dragão, Jace, Cavaleiros do Zodíaco, X-Men, Papalegos, Pica-Pau, Tico Teco, e aí lá embaixo, Corrida Maluca. Por isso que ele te leva pra lá. Mas a tua impressão de ter falado de Corrida Maluca é porque tu ouviu, provavelmente, o conversando. Mas enfim, vamos lá. Não é quando a gente gravou o cast do... Não, a gente não gravou um cast do Hanna-Barbera, não, né? Não. A gente comentou deles em outro cast, que eu lembro de ter comentado. Mas só deles não, assim, um cast só deles não. Não, mas peraí, a gente comentou sobre o Corrida Maluca em outro cast? Não, Hanna-Barbera, Hanna-Barbera. Sim. Em algum cast de desenho a gente comentou sobre eles e tal, mas... Sim, a Hanna e a Barbera, né? Então tá, vamos lá. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.